A instalação do piso emborrachado em um dos trechos da pista de caminhada da Avenida Paraná começa nesta quinta-feira. O técnico especializado responsável pela colocação do piso emborrachado é Giri Pasco. O local foi especialmente preparado para receber o material vindo da Alemanha. A previsão é de que em uma semana o trecho esteja liberado para o uso da população. Aproximadamente 300 metros quadrados serão implantados como demonstração para os iguaçuenses que utilizam o espaço para a prática esportiva e de lazer. Caso seja aprovado, a Prefeitura Municipal providenciará a colocação do piso especial em toda a área da pista de caminhada. A instalação neste trecho será feita a zero custo por uma empresa instalada no Distrito Industrial de Foz do Iguaçu. Segundo o secretário de Esportes Anderson de Andrade, o técnico que veio da República Tcheca para acompanhar a colocação do piso já está na cidade. Com informações da Agência Municipal, Marjorie Colombari para a CBN Foz.